sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. Dizer adeus, você vai se arrepender de tudo que você sonhou. Tô na carroça da saudade, vou curtir. Eu encontrei alguém melhor do que você. Você não sabe o que perdeu. A carroça da saudade. Por uma princesa bem melhor do que você. E o DJ Tom Máximo, DJ Wellington Franginha e o DJ Toninho passeando na carroça, a carroça da saudade. DJ Wellington Franginha e DJ Toninho. Banda Louca Tentação, a história continua. Agora eu que vou dizer adeus, você vai se arrepender de tudo que você sonhou. Tô na carroça da saudade, vou curtir. Eu encontrei alguém melhor do que você. Você não sabe o que perdeu. A carroça da saudade. Eu me apaixonei por uma princesa bem melhor do que você. E o DJ Tom Máximo, DJ Wellington Franginha e o DJ Toninho passeando na casa. A carroça da saudade. Eu me apaixonei por uma princesa bem melhor do que você. Tem um outro alguém. Eu